limpar os seus pecados como se fosse roupa suja. Por isso não seja covarde, não tenha medo, não fuja das graças e bênçãos que ele prometeu a ti. Então feche os seus olhos e comece a sentir a tremenda unção que vem do Todo-Poderoso. Chega de derrota, agora sou vitorioso. Graças a Jesus, leão da tribo de Judá. Por ele tô de pé e pra ele eu vou louvar e cantar hinos de adoração ao seu louvor e declarar a todo mundo que sinto um verdadeiro amor contigo. Pois sei que tu és meu verdadeiro amigo. Não tenho medo do perigo e só jogo pra ganhar, porque eu acredito, a minha fé não vai mudar. E assim determinado, acredito na verdade e seguirei assim por toda a eternidade. Meu Jesus. Custei um alto preço, fui comprado pelo sangue. Os irmãos da igreja são a minha gangue. Não sou estrangeiro, mas também falo língua estranha. Das imundícies desse mundo, o diabo não me engana. Ser imitador de Cristo é difícil, eu tento cantar rap em seu nome, ele me deu esse talento. Essa é minha forma de evangelização, pros mano vida louca encontrar a salvação. Por isso eu canto, eu louvo, esse é meu jeito. Que cai agora por terra todo preconceito. Esculacha o meu rap e você nada tem feito. Só pensa em si mesmo, em sua salvação. Pare de egoísmo e abra seu coração. Nosso povo perece por falta de conhecimento. Não conhecem a palavra que serve de alimento. A Bíblia sagrada responde ao seu questionamento. Irmão, Deus tem falado, muitos não têm acreditado. Depois não adianta chorar sobre o leite derramado. Buscá-lo quando está com a corda no pescoço. Alimente seu espírito, pare de roer o osso. Saboreie o filé mignon pra sua alma. Agora busque sua presença que me alivia e me acalma. Todo louvor ao meu Jesus amado, porque ele já lavou os meus pecados. Meu Jesus. Senhor Jesus, na escuridão tu foste minha lanterna. Estava como Elias, mocado na caverna. Perseguiram seus profetas, eu tava no meio. Choro entalado na garganta, com medo e receio. Desacreditado, frustrado, custou que minha volta, eu sei. Se tu quiseres mais algo que a neve, serei. Só tu foste meu consolo nas horas difíceis. Um dor no coração, onde só pranto subia ao invés de oração. Sofrendo caí, mas não cheguei ao fundo do poço. Se não seria dedo no gatilho e corda no pescoço. Meu Senhor amado, muito mais que um amigo, muito mais que um aliado. Só ele me entende, só ele sabe o que eu preciso. A cada instante, não esqueça que no meio do esgoto Deus enxerga diamante. Destruí-me, Cimarrão e Big X. Não pela vontade do homem, foi assim que o Senhor quis. Sustentaram-me para denegrir a minha imagem, mas foi lendo tua palavra que eu criei coragem pra enfrentar toda a situação. Pois o justo pode cair, mas não fica prostrado, pois o Senhor segura pela mão. Perdoei meus inimigos, quero também ser perdoado, pois só ele pode limpar-nos do pecado. Se creres, verás a glória de Deus. Seu, seu, seu, seu, seu.